Itané 6201 no Xamim, Centro Recife, ano 251, alterando 3325. 1251-13325, Xané 6201. Ocean 6259er. Can we request a destination Guarulhos Airport, level 360? Ocean 6259, clear Guarulhos, flight level 360, approach Blue 16. Takeoff, runway 10, right turn, dial, Leda and Bridge. Departure control 120.8, Skok 5442. Destination level 360, Upper Zulu 16, departure runway 10, Sahel, Leda Bridge, and upper departure car 1208, call code 5442. Tenor 6269 is correct, just confirming the first left is right, coming red for startup and push. Right, the first turn is going to be to the left, the car back when the red for push and start. Salve Salvador, boa noite. 3894, levando a porta na 3894, ingressa na Alfa, chamando o taxista Juliette. Previsto o portão 08, está com o passo na aeronave da companhia. Vou aguardar a definição da entrega. Afirmativo, Alfa, chamante, para ingressar na Juliette. Aguardando a liberação do portão, são 3894. Na 3894, na Alfa, antes da Juliette. Ingresso Juliette, portão 1-0. É, sempre Juliette para o 1-0, na 3294. Tango, Mike Lima, Juliette, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 050. Recife 5219, chame o Centro Recife na frequência 1288, alternativa 1260. 8260, obrigado, boa noite, bom trabalho, Centro 5219. Bom voo. Sete, portão 1, na possibilidade de acionamento. Chegou no 601-03, vai aguardar o número 2 no setor. Aguarde. Salvador, o gol 1273. 1273, para confins, copia? Copia. Autorizado confins, 360, upper gol 16, decola da 190, curva direita, da EOLE da Bridge, controle 1208, aciona 5452. Autorizado 360, upper gol 16, da EOLE da Bridge, 1208, 5456. 273 correto, já o pushback acionamento. Camarada. 297 da Tampa Rotax. 205, 410 de avião. 205, 410? Da linha 1 táxi. Gente, da 397, vai seguir a nave da Gol, puxando no 01, ponto de espera da 10, torre 1-895, altímetro 0-4. Segue o Gol, 18-9-5-8, a 3-8-9-7. Mike Lima, Juliette, desça para 2000 pés, ajuste 10-14. O nome é 01, né? Escuta. Está condicionado aos traços da retaguarda, assim que o tráfego da TAM livrar, autorizado se tiver questionamento, chama táxi. Gol no 567 para o início do táxi, POB 151, autonomia 3 horas e 40, Campinas. Obrigado, né? Autorizado, táxi Índia, onde para dono 0, torre 1895, que negão, no 04, gol no 567. No 04, ponto esperando 10-1895, gol 567. Solo Salvador, eu tenho 3629, puxa back acionamento, posição 8. 3629, autorizado, puxa por táxi. Autorizado, puxa back acionamento. Torre 1567, ponto de espera pronto, boa noite. 1567, boa noite. Autorizado a minha decolar, custo no 0-1-50 graus, 089. Livre, alinhar e decolar da pista 10, gol 1567. Lima Gilete, autorizado o procedimento LSX, sem reporte de localizador. Salvador, gol 9208, boa noite. Gol 9208, boa noite. Guarulhos, autorizado, 360, upper do 16. Decola da 10, curva direita, da Eule, da Bridge. Controle 208, aciona 5462. Se confirmar a aerovia, seria upper do 10. Negativo, upper do 10, após Bridge, após upper do 16. Quando o senhor fizer a saída da Elmer da Brit, vai interceptar direto o preso 16. Não tá certo aqui, desculpa. 360 Guarulhos, o preso 16, da Elmer da Brit, um curva direita, 208, 5462. Gol 9208. Gol 9208, procedimento correto, chama pra puxar o questionamento. Chama ali pra. Confirmar a torre para o TAM 3897. TAM 3897, a frequência da torre é 1219. 219, graças. O solo da torre é 219? Afirmativo, o solo é 1219 e a torre é 18795. Torre 1895, graças. Torre, muito boa noite, TAM 3897. 3897, boa noite, além mantém, cabeceira 10. Além mantém 10, TAM 3897. Boa noite, 567, decolado ao G7, controle em 208. 208, obrigado. Tony Bom 567, passa 1500, boa noite. Sou no 567, boa noite, contato radar, suba para o 360 na saída Árvore Transvaleta. Para o 360 na Árvore Alessa, o 1567. 97, confirmando a Lima tem, capítulo 0. Lima tem 10, tá ligado, são 3897. Salvador, tá 3629, pronto pushback, tá pronto, táxi com 30 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, cadê uma alternativa? Mike Lima Juliette, completa final, chama Torre 1895. Para o táxi, 1955 a bordo, 3 horas e 55 também. Rumo 601, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 10, no 5. 715 de Alfa, 2954, ou a 601, para bem pelo dia. Manda 10 direita, está 3847. Salvador, chegou 601. Estou no 601, boa noite, mantém o ponto de espera. Após a aeronave na final, ali mantém, que é 0. Após a aeronave na final, ali mantém. 601. O Mike Lima Juliette, vem 140 graus, 089, autorizado pouso, pista no 0. Livre o pouso na 10 do Mike Lima Juliette. Podia confirmar o tipo de aeronave? Não, fé no 300, um eco 55, papá. Ok, graças. 3897, decolado de 30, controle 120, décima 8. 08, boa noite. Boa noite, tá 3897. Dor 3897, da tela. Tá 3897, contato radar, sabe que mantém 320, voa Leda. Neto Leda, 3897. Voo 273. Voo 273, 04, puxa, é isso? Isso. Autorizado, seu ataque. Obrigado. Falo, Oxanel 613. 6259. Para o posto de acionamento no 639. 6259, 809, está autorizado, seu ataque. É, confirma, autorizado? Afirmativo. Autorizado, chamará para o ataque, 6259. Mike Lima Juliette, solo aos 3-2, confirma o patinho. Gente, liga direito, chama solo 1-2-1 da sinal 9. Mike Lima Juliette, boa noite. Ingressa na Alfa e mantém posição antes da taxiway Juliette. E 260, obrigado, 567. Boa noite, eu tenho 3629, pronto no ponto de espera da 10. O número 01, autorizado a colapso no 0140 graus 089. E decolagem, 160. O 3629. Boa noite, após início do voo, ali mantém, que eu no 0. Após o gol ali, mantém o TAN 3629. Me 01, decola 234, controle 120 da sinal 8. 1208, boa noite, parabéns pelo dia. 54 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 6259 do Oceaner, livre táxi à direita via Corrigindo. Livre táxi Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 10 no 4. Ei, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 295. 6295. Ledão, 601. O gol 1273 para o táxi, 3:37, alternada Campinas e o PV 179. 1-2-7-3, taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-4. 14, ponto de espera 2-4-5, ponto de espera, obrigado, boa noite, bom fim de semana. Obrigado, senhor também. Salvador, 1-2-0-8 para o pushback salamento. 1-9-2-0-8, portão 02, coordena com a equipe de solo, após a passagem à retaguarda do tráfego da Oceaner, puxa, aciona, chama táxi. Posso chamar aí, táxi, chegou 1-2-0-8. Lima, Juliette, foi dar passagem ao tráfego da Oceaner, irmãos assinados que taxiando via pátio, após autorizado cruzar o pátio 1, Lima mais Quebec, reposta na Quebec. Tá 3897, chama Recife, 1-2-5-1, bom voo. 3-5-1, boa noite. Dá 3629. 140 graus, 089, autorizada a colapso no zero. 273, ponte espera, pronto. 273 ali, mantém, cap 00. Mantém, boa noite. Pela 3B.